Na manhã de sexta-feira, por volta de 11 horas, policiais militares do grupamento Choque do 14º BPM, equipe em serviço nas proximidades da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu, a PF2, avistaram uma caixa escondida nas proximidades em um matagal existente na área. Ao averiguar o que havia na caixa, eles localizaram vários kits cadeia que continham tabletes de maconha, 3 brocas, 6 celulares, 22 pacotes de fumo, entre outros itens. Todo o material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. O arremesso desses kits coloca em xeque a segurança do sistema prisional de Foz do Iguaçu. Ontem mesmo, 2 grades foram localizadas cerradas dentro de uma das unidades prisionais da fronteira. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.